É o baile do Patrese. Patrese. DJ Fábio Marito Bense. Vamos lá! Jonathan do Guamá, aqui comigo também, um abraço, Jonathan. Fa... Fabinho Félix. Sei que ela vai... Todo mundo na área, muito alô, papai, bora lá. Um cara simples como eu. Picadinho atribulado. Comanda aí, meu irmão. Os empresários da Seara. E aí, Douglas Cambistas, aqui. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Japonês do uísque, do jeito que tu gosta. O neto da escola meta e a galera da Rottweiler. aqui. Coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Agora, filha! Sou louco por você. Como é que é, moleque do rolo? Fala, chapa! Com 2 segundos pra te amar. Olha o poro também, poraria aí, poro! Vamos pra cima! É puguinha! E aí, garçom Romário, tá faltando a água aqui, pai! Por favor! Cheiro teu, sonhar. Lembra tudo que a gente viveu. E eu te vi. Bate forte o meu coração. Baile do Patrese. É o baile do Patrese. Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Pra cima! Como você tá? Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Agora. Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Faço o que preciso for. Até te peço. Foqueres comigo! Motora particular de Fábio do Búfalo. Tá aqui comigo também o Fábio. Um abraço a você, moleque. Considerado. Cara do Búfalo do Marajó. Como é que é? O Leonardo Oliveira também tá comigo. A minha panelinha. Galera da panelinha, sempre aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Valeu, meu garçom Romário. Agora. Mas agora você se foi. E aí? E não postou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Então fala, vai! Toda noite ele chora, esperando a sua voz. E a JK Boutique! Dizer a verdade, matar a saudade. Vai matando, vai. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E aí? Desço outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E não! Não vá, meu grande amor. Marcante! Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E aí, Dig dos Abusados? E a Dona Glenda também tá na área. Aqui, ó. Eu não pensei, agora estou sem nada. E o quê? Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Aí, Maicon, faz com células. Aqui, ó. A nossa história é linda aqui no baile. O Thiago também, Thiago Lima. Aí Juninho Digital Print. Segura, jura, jura. Você é considerado, Juninho. É parceiro do Patrese. É a Digital Print. Calma, de dois. Só dá tua aí, pai. Calma. Conta pra mim que eu te quero. E aí, Paulo, nos cachabá. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Vai dançando, vai amando, vai beijando, que hoje tem, de dois. Bora lá. Você Alessandra também, a Luíse. O Rogério. Tudo aqui, ó, no baile. Vem no meu colo, vem. Vem, neném. Vem aqui, meu neném. Chorar. E a boutique tá querida. Vou te dar amor. Da empresária Mai Cardoso. Paixão não vem. É a boutique tá querida no telão. Que eu não vou mais te dar. É a nova logo. Olha aí, tá bonito. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir. O teu olhar. Titirari, tirarirara. Enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. A primeira dama dele é tá fanã, novo. E aí, meu parceiro Orelha, tá comigo também, meu irmão. Joguete, vamos lá, vamos lá. Um abraço. povo, aqui presente com a gente, aí Patrick, juntamente com o meio-dia, meio-diazinho do povo. Você considera? É difícil, não dá mais pra mim. Então bora! Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. E o quê? Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Agora, agora! Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Martins, isso aí, ó. O Elton Martins também. E a família Frankson. Aí, Frankson, como é que é? Vou te amar. Você me faz feliz demais. O teu beijo, o teu corpo. Recorda! Giro no HD! Me leva ao delírio, me faz. Agora vem! Bora! Patrese, o top DJ do Pará. Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti. Oficial do baile do Patrese, R.A. Um Boutique, do empresário Anderson, tá no telão também, é do que Golden, yeah. Estou apaixonado, a soma de três corações, todos são enganados, então te liga, não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir, às vezes me dançando. E vou cair mais uma vez. E segura! DJ Patrese! Crocodilo Prime. Queria falar desse amor, das nossas loucuras. Ia te dizer o quanto sofro quando nós dois ficamos amor. Super Tigrão, papai! Caprichando nas palavras. E aí, Bidu? patrocínio. Super Tigrão tá chegando. Pra dizer, olha aí, olha aí, ó. Pra se ligar. Crocodilo. Tremor de sucesso. Baile do Patrese. Gigante Crocodilo Prime. Baile do Patrese. Já sabia que não me querias. Nosso amigo Felipe Moraes. O Lucas Leite. O Wendel Rocha. É os caras doidos. Da Cidade Nova. Estão aqui, ó. Serra lá, imagina, sabe? Que estás em outro. Açaí do Felipe, pode crer. Perdão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. Vamos, japonês. Não terá. E seu filho maluquinho. E por quê? Desgraçado. Agora eu sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou. Bora lá, bora lá. Pedreira, papai. Eu sou o CDC. Venha fazer parte dessa equipe. É a Coif, eu tô da pedreira. Fechado também com o baile. Vamos nessa. E tá no telão. Combine, bora, Mobster! É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. E a dança, hein, Felipe? É como um cio, no calor da minha cama. Você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. Pra cima! Sabe por que eu voltei? DJ Rogério Mixer. Abraço a você, Rogério. Tá comigo também, não chegando. Viver na solidão sem você. E aí, empresários da CA? Aceite de novo. Fala, Rodrigão, da equipe 5. O meu amor, vou te dar. É de seu amor. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar. Pra te dar de presente. Então, vem, vem. baile do Patrese. O top DJ do Pará. Marcante pra você dançar sem parar. Então diz. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? E o motor do J. Fábio, ó, tá mamado. Tá loucão aqui, ó. Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Então vem comigo, vem! Se fiquei aqui foi por você. Equipe Jorge Céu de coração. Eu só quero você agora. Bora, meu amor! Esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. É. Ando sozinha, tentando esconder a saudade que sinto. E agora? Só me faz lembrar você. Meu pai amado. Eu vejo tua boca em porque é tão bom. Meu parceiro Jonathan de Coraci. Bora, Bill, bora, Bill. Então vem me dizer agora, vai. Pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou esquecer. E em nome de Jurunas Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurunas. É Jurunas Carnes no telão também. Eu vi você, assim é bom. Empresário Netinho e o gerente Fabrício. Eu sei, vou... Juro nas caras. Eu feito uma criança sem carinho, eu não sei viver. Eu e você, meu amor. Bonde do batidão. Bonde do batidão. Eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera e dança agora! Chore e me ligue, vem! É D2 do Rock, é pá! Chamar. É do jeito. E aí, Panda? E aí, Vitinho? Estão aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. E eu? Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você quer acostumar. Estúdio Monacá também! A minha amiga empresária Kawane! É Estúdio Monacá! Fechado aqui no baile também! Um abraço! Para Kawane, para a mulher! Estúdio Monacá! Então vai! Empresário Olhão e a Thaís Miranda. É a Penélope Charmosa. Agora vai, agora vai. charmosa, fechada com baile do Patrese. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais. E o quê? Inesquecível é te amar. Com Almeida também, JR, o Nádio Araújo, o Albert William e a família Sideral. Um abraço. Olha o Fabinho Félix. E aí, Fabinho? O quê? És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia. Não chora, não. Eu queria sentir. Vai bailando, vai. És o que tanto. E aí, meu parceiro Mortadela? E que meus sonhos busca. Do pop aqui presente também. Quer lembrar? Aqui. Fases de acender de cada parte da o Rodrigo da equipe 5 e também a Gabi. Para Gabi! Um abraço pra ti! Minutos para não ter sonho para ti. É agora! És o amor da minha vida e o destino já sabia. Eu te encontro em Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches, já tá do outro lado, de graça. Para Luilson, para Luilson. Até a fase de acender, cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. E aí, família Multibarcas, abraço. Minutos para não ter. Bicho pega, não pega? Como uma águia, tem que ser também no ponte. Se liga. É no setor. E o águia de fogo me trouxe pro mim. Preparando tudo pro aniversário do ministro. Oh, os empresários da CA. Oh, pra contemplar o amor. É no amor, no amor. Solinho! Do rock! Manda Electra! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. E em nome de Fael Celulares! Assistência do Fael! Do Pátio Belém, do Shopping Pátio Belém! É Fael Celulares! Vambora! Seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada. Nosso que amigo Erickson. Tudo é. O Paulinho também. Era uma farsa. Os cretinos. Era uma farsa. Carmelândia. Aqui, ó. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Agora. Prometo te amar. Te dar meu paraíso. E o quê? Da família Pitty, da cabanagem. Tudo que me falava e ainda estou te amando. Mente tão bem, eu cheguei a imaginar. Amor! Esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Sentir a pulsação do

Fernandes, o Eric Lima, toda a família doideira também, do Paulo Fontelli. Loura de gaçada, cantando e tudo. Eu e ela aqui, ó. Fala, meu parceiro Giovanni Danai. Você tá no comando do animal, garoto. Pra cima. Esse é top, bora. Tá no baile, tá no baile. E o quê? Falado, isso aí é maluco, isso aí assim, é doidão. Tem umas propagandas doidas de coisa aqui no celular. Nossa, errada. O teu cheiro está em mim. Chega de gaçar aqui. Só me resta entregar nas mãos do destino. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Deve saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. O Igor Almeida também, já vou enganar aqui, toda a galera aqui comigo. Abraço! Nem vem dizer que você tem outro alguém. Bora lá, bora lá. Pizza com gasolina, papai. A U Digital tá comigo, tá no gigante, tá no baile. E a panelinha na parada. Tentando te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Martins vai entregar aqui no comando. Ele não quer o dinheiro, não. Só quer os documentos. Bora lá, bora lá. Tô morrendo, sim, de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim. E você vai voltar. Vamos lá! Meu gerente Hernanes, da Royal Black. eu voltava ao passado. Eu tô curtindo com o Super Titão, com o DJ Patrese, tocando sucesso. Era tipo assim no Tigrão, vai. Agora me do Joãozinho pra detonar tudo no Super Tigrão. Ao passado, e daria a terra gira ao contrário. Voltava aquele dia. O empresário também, do óculos, aqui com a gente. Olha, empresário, para óculos pra todo mundo aqui do Crocodilo, viu? Que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Segura as lágrimas. O Bill tá solteiro de novo, que ele falou, vai chorando pra mim aqui, ó. Segura tuas lágrimas, desgraçado. Para de beber. Lá vem mais uma. Agora. DJ Luiz Anaise. Vai detonando. Olha aí. Dando giro no HD, vai achando as melhores. DJ Patrese. Quando eu te vi. Agora o Bill chora de vez. Gostei. Quando eu te vi. Gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Tá mamado, né, desgraçado? Calma, você foi até mais ou menos. Derramou tudo isso em mim. Te beijar. Quando te abracei. Te amei. Naquela noite. Cris também aí, é? E aí, Paulinha? Um, dois. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim. Fora, Paulinha! Eu tô no Tuxala, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxala, o guerreiro da galera. Sete. Vira mais uma, vai! Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo. É chifre. Perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, o Caio também, a Loura. Minha paz, tudo aqui comigo, ó. Ao dedo do Ron. Não tem fim a cada dia. Quero mais. Minha Treze. É do jeito! Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz dinheiro que é bom, nada. Por ti. Eu fiz tudo por você. Adailson, sua carteira tá aqui, pai. Oh, oh, oh. Aqui todos os documentos, Adailson. Então chega aqui no comando. Pega aqui sua carteira, ó. Certo, tudo tranquilo. Escapar, o nosso amor é tão lindo, é tão bom. agradece a Deus. Segurei minha da chapa e boa sorte. Agora! Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Segure minha mão. Vai, vai! Lê, lê. Toma, caqueado, caqueado, caqueado, vai, vai, vai, vai! É caqueado, manjinhado, caqueado, vem! Bora pra cima, Caribe! Faz parte que esse negócio aqui, tu, tu, tu, tu. DJ de aparelhagens. Hitmess, Hitmess, Hitmess, Hitmess, Hitmess, Hitmess, Hitmess, Hitmess.